Na névoa da noite, o vento a cantar. 18 almas prontas pra lutar. Um círculo se fecha no chão ancestral contra a bruxa sombria. O confronto final. O primeiro voa alto com asas de luz, água, fogo e trovão que o destino conduz. Amarelo no brilho, no olhar a visão. Elementos dançando na palma da mão. A segunda desperta o poder celestial, asas azuis cortando o vendaval. Terra e gelo no ritmo do coração, ela avança firme na escuridão. Um terceiro relâmpago em traje dourado, luz e energia, impulso marcado. A quarta dispara um laser fatal, vestido vermelho. De trovão, asas negras cortando a imensidão. A décima terceira enfrenta o monstro a rugir, enquanto o décimo quarto faz o céu explodir. 15, 16, força sem igual, punhos e chamas no ritmo brutal. 17 voa com arco na mão, flechas cortando a maldição. E o último surge num sábio mortal, chutes que ecoam. Lança feitiço, sombras sobem, caos e vício, mas o círculo brilha, ninguém vai cair. Dos elementos, no brilho da união, nasce a lenda.